libertar a carne e o espírito, coração, cabeça e estômago. Libertar a carne e o espírito, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Coração, cabeça e estômago. O verbo, o ventre, o pé, o sexo, o cérebro, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tudo que pode ser e ainda não é. O verbo, o ventre, o pé, o sexo, o cérebro, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tudo que pode ser e ainda não é. Seja livre, tão legal. Umas razões de Estado, ou como fazer justiça, como palavras no muro, ou escrever no jornal. Entrar ou sair da escola, mulher, homem, homem, mulher, como luar no sertão, como luar de como roupas comuns, como bandeiras agitadas, festival estranho, festa, feriado nacional. Como roupas comuns, como bandeiras agitadas, festival estranho, festa, feriado nacional.